Eu não quero te ver tão triste. Você não diz porquê. Não apague a luz, não tenha vergonha de chorar junto a mim. Estou do teu lado, eu te amo demais. E se tu soubesses que eu também sofro contigo, tua alegria é tudo que eu queria ter. Afastes de mim, oh, Lili. Diz pra mim o que está sentindo, o que foi que eu te fiz. Preciso saber, estou do teu lado, eu te amo demais, Lili. Se tu soubesses que eu também sofro contigo, tua alegria e tudo que eu queria ter. Meu amor, não fique triste assim. Eu estou apaixonado por ti. Não quero que te afastes.